vale a pena ver de novo a invasão de vários loucos. Senta na poltrona, minha audiência supera Globo, chegando pra invadir a sua televisão, te desligando certas novelas, dominando sua atenção. O clima se alterou, minha temperatura aumentou, me adaptando rapidamente ao hip hop que me alcançou. Quatro elementos, MC, DJ, B-Boys, grafite, tudo surreal, vale de qualquer limite. Vou ser inspiração assim como foi Lampião. Não vou vacilar como vacilou Napoleão. Aplico minhas próprias regras no meu mundo de loucura. Zona Oeste, minha casa, minha cidade, Grande Cotia. Sigo estrada, mantendo meus laços culturais. Não sou fera em português, mas tudo os modos verbais é só pros loucos. Chapo Globo, nossa invasão vale a pena ver de novo. 1, 2, 3. Hip Hop Made in Brasil. Rap do bom não é só lá. Hip Hop Nacional em primeiro lugar. 1, 2, 3. Hip Hop Made in Brasil. Rap do bom não é só lá. Hip Hop Nacional em primeiro lugar. O tormento acabou, ele apenas começou. Tiago, estou chegando, mais um louco do Senhor. Uns tentaram me tirar, mas ainda estou de pé. Firme e forte, estou na bênção, já não sou o Zé Mané. A fé, a arma pra vencer essa batalha. União sempre importante, mas quem não ajunta sempre espalha. Aliança, a família, Jesus, a salvação. Que mais um louco assumido e nunca um vacilão. Então eu vou colar, dá licença, sangue bom até o talo. Vou rimando mais um louco do esquadrão. O rap com a aliança, sempre são do mesmo lado. Sem briguinha, ladainha, estamos todos sossegados. Igreja do Senhor, o endereço desse hospício, o dono e o doutor, com certeza Jesus Cristo. Insisto com você pra colar na nossa banca, a banca do Senhor e não a banca dos pilantra. 1, 2, 3. Hip Hop Made in Brasil. Rap do bom não é só lá. Hip Hop Nacional em primeiro lugar. 1, 2, 3. Hip Hop Made in Brasil. Rap do bom não é só lá. Hip Hop Nacional em primeiro lugar. Bem-aventurado o homem que do mal desvia os seus passos. Sempre levantes, arma de as e laços. Satanás levanta manos pra lhe sentar o aço. Ele levanta pra cair, pois ele é um derrotado. Dê valor à vida e não vá de pagar pau. Meu Deus não é dinheiro, mas pode crer, ele é real. O anormal, seja aquele que não o conhece. Ergaça as mãos, feche seus olhos e faça uma prece. Sua vida vale mais que um mapageiro. E parceiro não é por dinheiro, é por inteiro que ele te restaura. Limpa seu corpo, cura sua alma. Por isso é muita calma na hora da opção de andar na luz ou cair pelo mundão. Chegando a dor da vida, kamikaze suicida. Ele quer te levar pro céu e não para um piquenique. Vem que tem, pois a salvação é VIP. 1, 2, 3. Hip Hop Made in Brasil. Rap do bom não é só lá. Hip Hop Nacional em primeiro lugar. 1, 2, 3. Hip Hop Made in Brasil. Rap do bom não é só lá. Hip Hop Nacional